ser Deus. E foi Ele quem brilhou no coração dos seus. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro para que se possa ver. Esse poder.